você vir me ver. Quero seguir-te e caminhar contigo na luz. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Tu me alegras, tu me preservas de todo mal, ó meu Redentor. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Senhor.